trato de olhar, consigo descrever toda a beleza que existe em você. Teus olhos, teu cheiro, esse cabelo preto, seu sorriso largo me pega de jeito. Eu tô apaixonado no teu beijo perfeito. Olha que quando eu tô com ela o tempo passa num segundo. Ela é a oitava maravilha do mundo. Pra ficar com essa princesa eu faço de tudo. Maravilha.